Bruno 404, está presente, 10 para o 060 na proa de TAP. 060, proa de TAP, Bruno 404. Salvador, boa noite, gol no 613, 1.300 pés da Gole. Possível gol no 613, né? Contato radar decolagem, sobe ao 360, perfil Gole, da, é o correção, Gole é Valvo Fito. 360, Gole é Valvo Fito, gol no 613. E no perfil. TAM 3152 autorizado ITAP, TAM 3152. Autorizado nível 070. TAM 3561 ali, mantém pistão no zero. Ótimo, pistão no zero, TAM 3561. TAM 3662, atingindo zero. TAM 3662, desce a 3000 pés. QNH no zero, no 2. 3612, TAM 3662. O gol no 404, 050. 050, gol no 404. Mantém posição e reporta antes da julgada. Antes da julgada, reporta 4-0. Solo 1-4, libera a direita, chame solo 1-2-1, no decimal 9. 209, mestre 1-4, mestre 1-0. Salvador, muito boa noite, Xanama é 3-1-0. Xanama é 3-1-0, Recife, nível 3-5-0, está autorizado, via Perúcio 5-8. Coloca estou no zero com a esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 1-9-8, aciona 5-4-6-7. Gente, é o 3-1-0 livrando aí da pista. Decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 109. 120 decolagem, na frente, mel. No zero, no 2. Alfa Tango Serra, só confirmando, após a decolagem, prossegue para um novo circuito da 1-7, é isso? Confirma? 4070 da Azul, está com a sua vantagem dela. Aqui vai manter posição e aguardar, portão previsto 08, 4070. O TAM 3662, autorizado 2000, livre LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 para livre X-Ray, reportar estabilizado. TAM 3662. O gol no 404, descendo para 4000 pés, QNH 1-0-1-2. 4000, 1012, gol no 404. O TAM 3152, 050 nível. Para o 050, cara. O Alfa Tango Sierra está autorizado a alinhar e decolar pistão no 7, o vento 130 graus, 089. Gente, só confirmando, após a decolagem, vai decolar com curva direita, mantendo o farol de tapô, aguardando instruções, ok? Nível de voo 380, seguindo o perfil da saída Gole, o Fito. 380, Gole, o Fito. 356. 526-516 para posicionamento. Autorizado, pushback acionamento no PAT 3, confirmando 526-516. Só o 526-516 para posicionamento. 526-516 confirma a posição PAT 3? PAT 3, senhor. Autorizado, pushback acionar reportado 526-516 da trilha. Reporta lá para o saco 526-516. Pushback acionamento, objeto 5723. Aguarda, objeto 5723. 5736, confirmando. Pô, desculpa, 5836, desculpa, 5836. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponte para Dona Zero, torre 118, no 612, ligamento 12, gol no 85. Aguarda, parceiro 224. Bondo 077, do you have smidge to start your taxi? Condo 077, 1 minute. 662 confirmando já baixar travado. Afirmativo. Ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, no zero nós, SAN 3662. Autorizado, pista 10, SAN 3662. April 1, India and Alpha. 1.110 call tower, 1.86, Canadian 012, condo 077. Confirme o. Sousa Borg. Condo 077, we have 267 passengers plus 9 crew. So total we are 276 passengers on board. We are clear to taxi via April 1, India and Alpha. Contact tower 86. Roger, Condo 077. 102. Para 4000, ajuste 1012, na 3015. Da 1-0 a retaguarda, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente, na 3662. O F5836 tem duas aeronaves para ingressar no pátio e uma para dar acesso à retaguarda para o ponto de espera. O 4070, após sair do Boeing 767 do pátio, autorizado o ingresso, portão 08. 4767 autorizado, a posição 8, 4070. Tipo 526 no meio, pelota com 67 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, tá pronto pro táxi. O tipo 526 copiou os dados, aguarda o táxi, já tem um doutor enorme de ponto de espera. Eu aguardo, tipo 526 no meio. A Proedona tá livre, LS. Ok, pedido direto para 3000 em Dona, autorizado LS, tá? 3000 na 5 Pedro vai aguardar as embreadas do parque no 08 após autorizado, para chegar aqui se não é reportável. Negativo, aguarda. 5836. RBT 1-7. Ciente, Alfa Tango Sierra, no visual, aguarde para gerar base na 1-7, Alfa Tango Sierra. Mandarei para gerar base na 1-7, Alfa Tango Sierra. Oxenem é 310, consegue virar aí, na frente, Juliette, portão 01. Aguardando, gol no 404. Táxi até 743, aguarda o ingresso com R2 na Avianca, no pátio 1, após autorizado até a ponte espera via Indy Alpha, ponte espera torre 1862, em 2012. lotando 3662, livrou na Cisco. 3662, livre táxi Alfa, reportando da Juliette. Livre via Alfa, reportando da Juliette, então 3662. Tower Tower, Condor 277. Condor 277, mantém position. Condor 277, mantém position. Tá se girar a base aqui lentamente, é Alfa Tango Serra? Alfa Tango Serra autorizado a girar base, aguarde a autorização de toque arremetido no 17, o tráfego agora Boeing da Gol, passando marcador externo. Ok, estou bem reduzido aqui. Após o trem da tripla livre, já é o táxi 536. Gol no 404, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 09 nós. Gol autorizado no 10, gol 1404. No 885, decolar 224, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Gente, gol no 398, desce ao nível de voo 50, chegada à margem. Confirmado aqui, deu 1-0, ou na 3 na mesma? 050, 50. 050, na 3 na mesma. Controle de Salvador, gol no 885 do perfil. O noite tem contato, radar decolagem 360, o perfil da Euleda. Euleda 360, 1885. Então 3662 se considera manter posição, o ATR vai ficar pós do Conda, não vai possibilitar seu ingresso no portão 03, então manter posição de Tagilete. 60, bom voo. 328, 60, carro, carro, 350. Na mesa, reporta pronto, táxi. Livre, comandante, táxi 53. Então 3602 após a Bidiana finalizar o push, tá livre ingresso, Juliette com 03. Ok, então, é entendido que após a aeronave do LGF do push, ingresso LGF para 05, tá 3602. Afirmativo, o push no portão é feito realizando a aeronave, deixando a aeronave no 43, liberando a passagem da Juliette. Então 3602. Solo aos 26, libere a direita agilizando na medida do possível, chame solo em 121 decimal 9, boa noite. 219, gol no 404. Podia confirmar o horário do plano? Só um minuto, basta tudo no certo. Solo, gol no 404, libre. Uno 404, livre táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol no 404. Uma torre 8633, 1, segura de boa. Cadê Patrick? And zip path transition, o Condor 077. Condor 077, I know, but the departure frequency. 119.8. 119.8. O Alfa Tango Sierra tocou RMT hoje 27. Suba para 1.000 pés, mantenha o farol de Itapuã, aguardando instruções. 4 para 1.000 pés. Farol de Itapuã, aguardando instruções para pouso final. Alfa Tango Sierra. Cliente. Oi, Salvador, boa noite. Tá 31521 a milha para Simbra. Estabilizado no ILS X-Way, 190. São 31152, boa noite. Continue a aproximação. Aguarde, pista 10 livre para informação Boeing da Condor, iniciando rolagem neste momento. Cliente, prossegue em aproximação, aguardando autorização de pouso da 31952. no 7 confirmando a trem. Fita autorizado, uma centena para Porto Seguro. Decola pista no zero, curva direita, saída Coral, prossegue Golf 677, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 0263. Grau 09, nós. Livre pouso, 990, até 3 horas, 5 horas. Condo 077, airborne at 29, contato Salvador, departure frequency 119.8. 19.8, have a nice evening, Condo 077, bye-bye. Controle 1 no 9, decimal 8. Taxi da Juliette, o gol no 404. No 404, prossegue Juliette, portão 05. Juliette 05, gol no 404. Para o táxi, 5836, com 1437, 3 horas, Eterno Salvador. O Alfa Tango Sierra, avista aeronave na final 1-0. Possível, vocês falando aqui o gol na final aí. Sente a retaguarda da aeronave, um Airbus da TAM, autorizado o cruzamento final 1-0 e reporte cruzando o Alfa Tango Sierra. Possível. Pesado, prosseguir, reportarei cruzando a final da 1-0, Alfa Tango Sierra. Para pouso final na 1-7. Sente. Autorizado o táxi via hotel, ponto de espera do hotel, chama a torre 1 no 8, só 612 para o cruzamento, pastor no 7. Reporte girando base para o 1-7, não há tráfego a reportar. Patrulha girando base para o 1-7, é com a opção certa. Base da 1-7, baixado travado, é com Alfa Tango Sierra. Sente Alfa Tango Sierra, autorizado pouso, pista 1-7, e o vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso na pista 1-7, Alfa Tango Sierra. Pista 3-1-5-2, solo aos 3-1, libera a direita, fechando solo em 1-2-1, decimal 9, boa noite. Livrar na direita 1-2-1-9, uma boa noite, tá? 3-1-5-2. Só 612, se ligar 1012, passarei 2224. Ideal, ponto 3218, bem obrigado. 75836, boa noite, após a rolagem do ATR da Trip e Alim, mantém pistão no zero. Rolagem do Trip e Alim, mantém o zero, 5836. E a Alfa, reporta antes da... Alfa, reporta antes da Juliette. A Alfa, reportará antes da Juliette, tá? 3152. Conta final, baixado travado, pista 1-7. Alfa Tango Sierra. Cliente, Alfa Tango Sierra, livre pouso, pista 1-7. Vento 1-2-0 graus, 0-9 nós. Livre pouso na pista 1-7, Alfa Tango Sierra. Foi 3-8-8, Fortaleza, nível 370, autorizado via peso Luno 9. Decola pista no zero, curva esquerda, saída mão, transição Frost. Controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5473. 370, Fortaleza, foi Luno 19. Decola no zero, curva esquerda, bomba Frost, 198, 473. Tá correto, reporta Bush, tá 328. Para 3.000 pés, QNH no 012. 3.000 pés, no 012. Boa, na 398. Portão 1-0, tá 3.152. P5-16, boa. No triple 526 decolou no perfil da Puca, na sua escuta. Positivo 526, sobe a 190, saída Puca, Transaracaju. 526, ciente. Via Delta Alfa, na minha escuta até o ponto de espera. Pela Delta Alfa, na sua escuta, tá bom, certo. Ciente, reporte antes da taxi Juliette. Para prosseguir para o ponto de espera, ok? Na minha escuta, o pastor 17. Ponto de espera, Juliette, pastor 17. Passarelo 2224, mantém o ponto de espera da 10, aguardando. 398 autorizado, 2000 pés, QNH1002, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés com BI12, reporte estabilizado, 398. Todo meu 7 prossegue o táxi via parte principal, táxi Índia e Alfa, e mantém a posição no ponto de espera da 10, aguardando. Passo 7 pela Índia e pela Alfa e aguardo. Dois no meio da presente pro de Aracaju. Na presente pro de Aracaju, 5-2 no meio. Objeto 5836, autorizado de decolagem, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Objeto 2224, após a rolagem do Boeing da Web, ali mantém pista 10. Conduziu 77. Correto, conduziu 77. 77, call now, receive center. On frequency 125.45, if unable, 12685. Bye bye. 12545, otherwise 12685. Have a nice evening, conduziu 77. É 5836, decolar 238, controle em 199, decimal 8, bom voo. Grave 8, boa noite. Boa noite, AB 5836, decolou cruzando 1000 pés na Puca, Aracaju. Boa, AB 5836, contato da decolagem, sobe ao 330, vigilante. 330, 5836. Puca, Aracaju, essa aí. Matiu. 2224, vento 120 graus, 09 nós, autorizado decolagem, pistão 90. Street 10, receive flight level 350. You copy? Three five zero receive via upper east 58 S. Take off for 910 left turn Puka departure and Caju transition. Departure control 119 decimal 8, Scott 5467, Chanel 6310. Okay, roger, clear flight level 3502 receive via upper east 58. Departure 1910 left turn after the cross. Caju, 1-9-8, 0-4, 5-4, 10-0. Jumari, report ready to push and start, Chanel 6-3-1-0. Will do, thank you, 1-8-2, may I take a moment. Jumari 8, bom trabalho, boa noite. Jumari 8, 6-8, foi. 28 confirmando, estou autorizado, inspeccionar, bom tarde. Sai da bomba. Matheus 2224, contratada a decolagem 350, saída Momo. Já passou o externo estabilizado 398. 118, 118, mesmo pouso. 186, boa noite. Autorizado decolagem, pista 1-0. Torre, muito boa noite, voo no 398, na final do 1-0, deve estabilizar. Voo no 398, boa noite, continue a aproximação, informarei pista 1-0 livre, o ajuste 1-0, 1-2. Gente, aguardando autorização de pouso, 398. Check trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 09 nós. Gente, autorizado pouso, gol 398. Estouro no 7, decolado aos 4-1, controle em 1-1-9, decimal 8, bom voo. Controle 7-9-8, pastor 1-7. Controle. Sossiga. Condições já para o Alfa Romeo 363? Afirmativo. Apresente, está autorizado. 5216, autorizado, obrigado. Controle Salvador, Pastor 7. E chamando o controle? O Pastor 7, o FAB 2317. Pois não, o Pastor 7. O Pastor 7 decolou Salvador. Direção a Porto Seguro, estou transportando enfermo. Certo, cruzando 2000, está autorizado para o de Coral. Após 2000, autorizado Coral, pastor 17.